Então, bom dia a todas e a todos. Cumprimento-vos na pessoa da senhora Presidente da ESTGO, a professora Vera Cunha. Também cumprimentar a senhora Vice-Presidente, a professora Ana Paula, toda a equipa da ESTGO, equipa de docentes e equipa técnica que apoia a escola. Cumprimentar a senhora Vereadora da Educação, o seu chefe de gabinete e presidente da Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tábua e Arganil Epto Oliva. Cumprimentar-vos a todos vós, alunos e professores, e particularmente aqueles que são a razão de ser desta feira, que são as empresas, serviços e organizações que aqui estão presentes e que neste encontro com os alunos fazem a dinâmica desta terceira feira de emprego da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, que para nós é há muito assumido e afirmado como posto avançado, como um forte posto avançado, um crescente posto avançado do Instituto Politécnico de Coimbra no interior, na região centro. Uma escola que tem crescido, e tem crescido não só em número de alunos, mas também tem crescido em dinâmica criativa que parte da própria escola, a começar pela Associação de Estudantes, uma nova Associação de Estudantes, muito dinâmica, que logo de manhã tratou de capturar o Presidente da Câmara para apresentar os seus projetos, marcar uma reunião rápida, just in time, portanto os workshops já estão a dar resultado, e para prepararem, imaginem, a sua participação, naturalmente, num grande evento que vai decorrer em Oliveira do Hospital a 23 e 24 de março, que é a Feira do Queijo da Serra da Estrela, e é uma oportunidade da escola, e particularmente através dos alunos, chegar ao grande público. Acho que é uma medida inteligente, e obviamente a escola também tem uma dimensão lúdica e criativa da afirmação da capacidade criativa dos alunos, também a pensarem possivelmente na semana académica, e portanto estamos ligados, vamos marcar contacto. A senhora Presidente da Associação de Estudantes já tem o número de telefone do Presidente da Câmara, e portanto a breve terá, iremos marcar uma reunião com a senhora Vereadora da Educação e comigo para prosseguirmos isso que queremos, este aspecto que queremos, que é o dinamismo interno da escola. Dinamismo esse interno da escola que também se verifica, de facto, numa afirmação cada vez maior da qualidade do ensino e da aprendizagem que aqui é ministrada. Temos aqui cursos de referência, vou dar apenas alguns exemplos dos 9 cursos teste, portanto, cursos de especialização, das 6 licenciaturas e dos 4 mestrados, acho que são 4 mestrados. De facto, temos aqui cursos como o curso de informática, que tem 100% de empregabilidade. Isso demonstra, de facto, a qualidade do ensino, mas, acima de tudo, a qualidade dos alunos que saem daqui, que, chegando ao mercado de trabalho, depois se fixam no mercado de trabalho. Por isso, estas são a face da dimensão, da dinâmica que parte de dentro da escola para o exterior. E é também importante que a escola tenha esta atitude de penetrar no território. Esta é uma escola que é um posto avançado do Instituto Politécnico de Coimbra no interior da região centro, e é uma escola de sucesso pelo seu crescimento e pelo seu dinamismo. E uma prova desse dinamismo é esta feira. E não é a primeira feira, é a terceira feira, como disse a professora Vera, vai ser a terceira de 30, esperamos nós. Pelo menos cá estaremos para ajudar. Ter aqui, foram ditas 17 empresas, com vários momentos, que são 17 empresas, mas também são organizações, são entidades públicas, são serviços públicos. Temos aqui, por exemplo, o Inopol, que não é a Interpol, mas temos ali a Guarda Nacional Republicana, mas também temos empresas da área da indústria, empresas de grande dimensão, como a Sonai Arauco, como a empresa Aquinos, a Arcofato, enfim, eu agora na área da construção, na área da consultoria, eu sei lá, agora se começo a dizê-las todas e me esqueço de alguma, vocês depois fazem-me pagar isto bem caro. Portanto, na área das telecomunicações e também serviços, na área do turismo, ou seja, uma boa amostra daquilo que é na área do comércio, na área dos serviços, na área da indústria, na área da digitalização, na área dos serviços públicos, a demonstração daquilo que é também aquilo que é a característica do tecido produtivo nacional, e está aqui de alguma forma representado na escola Superior de Tecnologia de Gestão, sem esquecer um pormenor, ter aqui também uma unidade de investigação, uma IDT, Investigação, Desenvolvimento e Tecnologia, que é, neste caso, o Campus de Tecnologia e Inovação da BLC3. De alguma forma, a diversidade produtiva e de potencial instalado na região também verteu e está aqui dentro desta feira. E é importante porque é importante para os alunos contactarem com a realidade do mercado de trabalho, com as suas oportunidades e também com os seus desafios. Nada é fácil na vida, tudo depende da nossa energia, do posicionamento e da forma com que olhamos para as coisas. E sabemos que esta feira foi feita para empoderar, capacitar os alunos para os preparar para o acesso ao mercado de trabalho. E é bom quando as escolas pensam assim. Há o momento da chegada e da recepção e das boas-vindas. Integrar os alunos, fazê-los sentirem em casa. Há um momento de as pessoas começarem os processos de aprendizagem. Todo aquele mentoring que existe, o acompanhamento, os processos de aprendizagem e avaliação. Mas também há um momento-chave. É preparar os alunos para o desligamento da escola, mas ainda que não seja aconselhável esse desligamento, tirar uma licenciatura, eu diria que hoje obriga a tirar um mestrado e depois, posteriormente, ir à procura de um doutoramento, de um nível cada vez mais capacitador ao nível da especialização académica. Esse é o percurso. E depois há um aspecto fundamental, que é ligar ao mercado de trabalho, às oportunidades, seja no comércio, seja na indústria, seja nos serviços, seja no setor primário, seja nos novos desafios associados à digitalização, e associados às questões da sustentabilidade. Esta escola tem tudo para oferecer e também nesta feira também temos uma amostra de tudo isso. Ou seja, numa escola que cresce e eu digo isto com entusiasmo porque acredito muito na escola, desde o primeiro dia que foi criado até nos momentos difíceis que passou, sempre fui um aliado para que esta escola estivesse aqui e hoje seja uma escola que cresce e que precisa de mais espaço. E nesse aspecto também reforçar duas realidades que estão em marcha. Uma delas será brevemente a apresentação do projeto que já foi apresentado à Sra. Presidente deste DOU, um novo projeto para a nova escola no centro da cidade, para aproveitar esta dinâmica urbana, o bulício, a agitação que a escola cria, e construímos cidade com o ensino superior, e o ensino superior fica bem na cidade. Teremos à breve um projeto para candidatar, para termos uma nova escola na cidade, e isso é bom para este DOU, é bom para o Instituto Politécnico de Coimbra e é bom para Portugal, para o interior de Portugal. Acresce o facto de que, fruto dos desafios, dos constrangimentos associados à habitação, a breve trecho também ficará concluído o processo de aquisição e do lançamento da obra para a nova residência de estudantes. É bom. Mais capacidade de acolhimento da escola, mais capacidade da escola crescer. Portanto, eu acho que esta escola está com boas vibrações, está com boas energias e, portanto, hoje discute-se aqui um aspecto importante, a empregabilidade. Isto é o potencial de quem aqui aprende, de quem aqui busca competências, de quem aqui se reforça, de quem aqui se capacita, de que forma é que vai lá para fora preparado. Ter uma feira de emprego que tem entrevistas dirigidas para preparar os candidatos, que tem workshops para preparar esses candidatos, são tudo medidas positivas para empoderar, para valorizar o mais importante desta escola, o capital humano que cá está, ou seja, os alunos, os professores e todo o corpo técnico, todo o corpo que faz desta escola uma escola de referência e em crescimento. Desejo que depois desta terceira feira de emprego deste DOU, comecem já a preparar a quarta e que a quarta seja maior que a terceira e que a quarta tenha outro palco ainda maior onde se possa afirmar. Boa sorte a todos, agradecer sinceramente e penhoradamente a todas as empresas, a todas as instituições, a todas as organizações que vieram até este DOU e particularmente à Oliveira do Hospital enriquecer esta feira do emprego. E quando falamos em emprego e emprego qualificado, e quando falamos em ensino superior, e quando falamos em investigação, e quando falamos em ensino superior, particularmente em territórios como este que é do interior de Portugal, estamos a falar de coesão territorial. Mas não é coesão territorial no PowerPoint, é coesão territorial e social na realidade. Estão aqui alunos, professores, a realizar realmente um país mais coeso, e mais dinâmico, a partir de Oliveira do Hospital, para a região de Coimbra e para Portugal. Bem-aja a todos pelo vosso esforço. Viva a SDOE, quem faz dela uma escola crescente e brilhante. Obrigado.